Tenho olhado quem me condena, pensando seriamente se isso aqui vale a pena. Antes era uma batalha de rima, mas agora essa batalha é contra todo o sistema. Sinceramente, eu me vejo no dilema de beber da mesma taça de quem me envenena, pra me imunizar e não me afetar com veneno, pra envenenar de vez quem tá cagando na cena. Inocente se mata pra ter dinheiro, porque ninguém quer ser quarto, terceiro, segundo, quer ser o primeiro. Pra alcançar o poder, ou na base da grana ou do tiroteio, vai ser na base do tiroteio. Sem desenrolo vai ser tiroteio. O dinheiro mata o inocente se mata pra ter dinheiro, porque ninguém quer ser quarto, terceiro, segundo, quer ser o primeiro. Alcançar o poder ou na base da grana ou do tiroteio, vai ser na base do tiroteio. Sem desenrolo vai ser. Escrevo carta pique atrás, pra que os inimigos descansem em paz. As palavras são bala, uma vez disparada, quando sai da boca não volta atrás. Chove dinheiro, chuva de tiro, profissão perigo, meu tempo é curto. Atiro 700 vezes por minuto, se eu fosse vocês nem tentava comigo. Não temos plano, cumprimos pena, batemos uns pano, vendemos um pino, sonhando com a beca, mas estão no beco, ralando na boca e portando um bico. Vejo menorzinho querendo ser bandido, você não sabe um terço da vida do crime. Enquanto eu parei pra escrever essa letra, parou um Fox preto e atirou em Ulisses. E a vida das pessoas já não são a mesma. Passa ano e as pessoas já não são a mesma. Quando chega o Natal, aquela pessoa especial, na hora da ceia já não tá na mesa. MCs tão preocupados em tirar foto, olha esses caras subindo nas coisas. Tô preocupado com MCs que são maldosos, que pra alcançar o pódio tão subindo nas pessoas. Farra, fama, fé, fome, filhos, tralha. Pega o fal, falha, não faz. Recarrega, joga o jogo, vai, refina. Adrenalina, vício, crack, cocaína. Fogo se troca de tiro, mil polícias, cem bandidos. Gritos foram ouvidos, porém nunca foram vistos. Deus o livre, cê é seu filho. Pra não parar no trilho, eu andei na linha. Fui puro, ganhei condição, me dei condições. Porra, 700 mil de nós virou canções. Canções pra fazer o máximo de nós ganhar milhões. Sua cabeça vale a faculdade dos cria. Merenda na escola e o que a escola não ensina. O que é nosso de volta, então antes de eu morrer, eu vou te afogar na sua piscina de dinheiro. Se eu tomo um tiro, que culpa eu tenho? Eu cheguei no meio do tiroteio. Cheguei na favela, no tiroteio. Confundido e acertado em cheio. E se na sua cara eu mirasse, se dessa vez não fosse um favelado que morresse, se dessa vez não fosse o policial que me matasse pela minha classe, sem que eu merecesse. O dinheiro mata o inocente se mata pra ter dinheiro, porque ninguém quer ser quarto, terceiro, segundo, quer ser o primeiro. Pra alcançar o poder ou na base da grana ou do tiroteio, vai ser na base do tiroteio. Sem desenrolo vai ser tiroteio. O dinheiro mata o inocente se mata pra ter dinheiro, porque ninguém quer ser quarto, terceiro ou segundo, quer ser o primeiro. Pra alcançar o poder ou na base da grana ou do tiroteio, vai ser na base do tiroteio. Sem desenrolo vai ser...